triste, desilusões terei, até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela ainda disse que havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Hoje eu senti cigana, querida. Vem! Vem! Vem ser a minha cigana. Vem! Lê essa mão que te ama. Te ama. Vem! Vem ser a minha cigana. Vem! Lê essa mão que te ama. Um abraço aí também para a comitiva da aparelhagem Matrix Revolution, lá de Macapá. O Ednelson, o Renan, o Macaxeira. Toda essa galera conectado, tá ligadinho. Nosso muito obrigado, viu? Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei, até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa que mudaria minha vida. Aí também pra Ana Júlia, cunhada do meu amigo Marquinho de Altamira. Tá sentindo falta aí do seu saudoso papai, né? Chegando mais uma assim, ó. Eita saudade! DJ Neto, o original. Vada escutar minha música tocar, sei que vai lembrar de mim. Vai, vai saber que ando triste e que a marca ainda existe e que eu não esqueci. Vai sentir remorsos de acabar tudo que era nosso, o amor que ela me negou. Mas como na vida tudo passa, e hoje eu vou mostrar na raça que ela não me derrotou. O melhor do baile da saudade tá lotado. Sim, você foi malvada comigo. Você fez eu passar os piores momentos da minha vida. Você não respeitou os sentimentos de um poeta. Agora, agora siga. És sombra e eu sou a luz. O melhor do baile da saudade. Vai sentir remorsos de acabar tudo que era nosso, o amor que ela me negou. Um abraço aí pro... Opa! Um abraço aí pro Marcos Divino! Tudo passa, tá chegando agora, curtindo nosso show de saudade. Eu vou mostrar na raça. Alô, Divino! Que ela não. Um abraço pra você, viu? Música.

na verdade esta música. Um abraço aí também pro Anderson Luiz no Juruna. Ele e o seu papai faria. Não toque essa música. Toda essa comitiva hoje tá recordando. DJ Neto de Ananindeua. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe da vida no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Saudade. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo. Me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele, me olhando nos olhos, se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então, nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Saudade. E avisando também que o CD da transmissão do dia 3 já tá disponível. Só acessar melhor do pai da saudade.blogspot.com.br. Simbora! Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida, o chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele, me olhando nos olhos, meu amigo Adriano Imperador, tá só de boa, né? O dono de tudo no mundo. Meu amigo Wilson Freitas hoje tá dando valor, como sempre, né? Lá em Macapá. Comitiva de Macapá hoje tá em peso. Você tá ouvindo o melhor do baile da saudade nessa segunda-feira, 7 de novembro. É a segundona da saudade. Com DJ Neto de Ananindeua. DJ Neto de Ananindeua, detonando só as melhores do baile da saudade. Alô, DJ Neto! Solta som! Só pra quem se garante. Saudade. Luto, canep, sebiento, viva samba, medo, quatro, ju. Nous fait pas vivre ensemble tous les jours nous écouter nouvelle sur la radio c'est les monio qu'a tué les monio qu'a blessé yo n'a pas tous les jours pour faire mon mélanger yo n'a parlé de l'amour mais la vie pas qu'a changé c'est l'air mélangé c'est l'air pour l'amour arrêtez gourmet. E aí? Melanger. abraço aí pra Dona Isa, esposa do Wilson Freitas, né? Lá em Macapá. Curitiba do Zerão também, a galera do Todd. Não perde uma. Eita, que o negócio tá pai d'égua. DJ Neto de Amarindeua. Vamos lá, galera, agora sim, só no cara. Vai, caqueado pai d'égua. Sequência do caqueado. Hoje só na manha. Simbora. Quero mandar um abraço aí, Sargento Azevedo, ele e a sua esposa. Oi! Eu tujo me prisa yo, pulo feio com passa yo café pra bom. Meio paja tu tenu, yo de café a boa yo. Eu tujo me prisa yo, pulo feio com passa yo café pra bom. Meio paja tu tenu, yo de café a boa yo. DJ Neto de Amarindeua. No tujo me prisa yo, pulo feio com porça yo café pa bom. Meio paja tu tenu, yo te café a boa yo. No tujo me prisa yo, pulo feio com porça yo café pa bom. Meio paja tu tenu, yo te café a boa yo. Melhor do baile da saudade. Sequência do caqueado. Só pra quem dá valor. Abraço aí pro Robson. Robson lá em Bragança. Oi. Mãe pra buizé de nifo, já tô. Já tô, já tô. Mãe pra buizé o acomodação. Já tô, já tô. Pule fã, já tô, de fã, já tô. Já tô, já tô. Mãe pra buizé, mundo me buizé, mãe. Já tô, já tô. Mãe pra buizé, mundo tomate, mãe. Já tô, já tô. Mãe pra buizé de nifo, já tô. Seu bebê, ele juntamente com seu filhão Arlan. Para Arlan, bicha maninho. Boca o lei até mamã. Sem saúde, abraço aí também pro meu amigo Luiz, lá no Complexo do Jurunas, sempre divulgando nossos CDs. Falando em CD, a gente tá gravando esse aqui, viu? Logo mais, estarei disponibilizando pra você baixar. DJ Neto de Amarindeua. Vamos lá, galera. Agora sim, só no caco. Vai, o caqueado vai d'égua. G. Rodrigo, saudade. Tá dando valor nessas paradas aí do caqueado. Ai, papai, papai, mamãe. E esse é o melhor do baile da saudade. Nessa segunda-feira, 7 de novembro. De Amarindeua, Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Um abraço aí também pra Maria e o Mário Piaba, lá em Vila do Conde. Oi! Bacana, Pai d'Égua. Segundona da saudade hoje. G. Neto detonando muita coisa boa pra você, viu? Então vamos nessa. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Alô, DJ Neto. Solta som! Pra dançar bem agarradinho assim, ó. Saudade. As I walk alone, I wonder what will run without love. I love that was so strong. And as I still walk on, I think the things we've done together, the one we're hot for young. Yeah! I am a walker in the rain. She's a poet and I feel the pain. If she knew you were hurt by me, to end this misery, I wonder. I run, run, run, run, run. O melhor do baile da saudade. Um abraço aí pra Jucivanda, esposa do meu amigo Marquinho. Esse casal recordando em Altamira. Hoje o negócio tá pai d'égua, viu? E é saudade. Beijo ligadinha, Lorena, esposa aí do meu amigo Silas em Bragança. Ela que fez um aninho ontem e hoje tá comemorando no melhor do baile da saudade. Lorena! Eita! Felicidade pra você, viu? DJ Neto de Amarindeua. Égua da música. Amarindeua. A música pai d'égua. Simbora! Chegando agora minha amiga Jocileia lá no Guamá. Alô, Jocileia! Só no caqueado. Vamos nessa! DJ Neto de Amarindeua, o melhor do baile da saudade. Eita, saudade, pai d'égua. Mais uma pra dançar agarradinho. DJ Neto de Amarindeua. O melhor do baile da saudade. Melhor do baile da saudade. Tá pra cadê de luz, hein? Chama ela pra cá e traz o salto. Sequência internacional. DJ Neto de Amarindeua. Chegando mais uma! DJ Neto de Amarindeua. É saudade. Seu Mafrazão hoje tá dando valor. Ele e o seu grande amor. Elza Benassuni, ele e as fabulosas da saudade, sempre com a gente. Gravando o CD ao vivo.

llorar. Tal vez estando lejos, mis sentimientos logré ocultar. Tal vez estando lejos, mis sentimientos logré ocultar. DJ Neto, o original. En una noche serena, al cielo azul miré, miré, contemplando las estrellas, a la más bella le pregunté si era ella la que alumbraba mi amor, mi amor. Chegando agora minha amiga Michelene. Alô, Michelene. Para pedir por... Um abraço pra você. Adiós. Chegando e recordando. Mais uma. Melhor do baile da saudade. Wherever you go, whatever you do, you know this reckless doubt's a man following you. I'm falling for you, wherever you do, cause baby you show me so many things that I never knew. Opa! Meu amigo Wilson só lembra no Mangas Bar, Augusto Montenegro. Taquiado. Bora, Jocileia! Tá na área. Chegando mais uma assim, ó. DJ Neto de Amarindeua. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. É saudade. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life with you. No one can do the things you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything abraço também pro meu amigo Alandel, que de Concórdia do Pará, convidando a todos dia 10 de dezembro lá em Concórdia, o Pop Saudade, lembrando aí o seu aniversário. A faca de Lúcia, hein? Taqueado! Só as melhores do Baile da Saudade. Web Rádio, o melhor do Baile da Saudade.